Curla a família Pop Saudade. Se você acredita que seu corpo pode resistir às músicas que irei tocar, se você acha que poderá ficar de cabeça baixa aí no canto sem se divertir, pense duas vezes, pois este momento pode ser uma terapia para a tua tristeza. Pode ser a libertação dos seus problemas. Bora, meu pop! Nada mais vai acontecer do que você se sentir melhor do que você entrou. Eu prometo a você. Então, feche os olhos e deixe a música penetrar no teu consciente. Você vai sentir o poder que ela tem. Se entregue e esqueça o mundo lá fora. E que essas poucas horas que teremos seja inesquecível. Bem-vindos, família, ao baile do maestro do pop. Ao baile do DJ Neto Saudade. E divirtam-se. Bora, meu pop! Só tá começando aqui no Solar Aberto! Obrigado pelo carinho das pessoas que vão chegando junto hoje para curtir o Pop Saudade. Afinal de contas, sextou, meu irmão. E o nosso final de semana só tá começando. Baile do Maestro tá na área. DJ Neto vai chegando. E já vai soltando a primeira pro CD ao vivo. DJ Neto Saudade. O dia amanheceu, o sol já raiou, e eu estou a esperar o meu amor que foi embora e me deixou tão triste. Não consigo mais viver, não quero nem saber, muito menos entender por que razão foi embora e me deixou. Meu amor, volte por favor, me tire desse castigo, o que foi que eu fiz contigo? E aí, amor? Meu amor, só começando aqui no Solar Aberto. A saudade que eu sinto é grande, não posso evitar. Desde esse momento em diante, não consegui ninguém amar como você. Amor, volte por favor, me tire desse castigo, o que foi que eu fiz contigo? Que abraçar com carinho minhas palpetes chegando junto hoje pra curtir o som que elas dão valor. DJ Neto Saudade. mais uma no pop. Amor da minha vida, eu te amo tanto que não sei como te falar. Palavras não vão poder te dizer o quanto é tão gostoso te amar. Viver sem teu. Daqui abraçar com carinho, meu empresário Rodrigo. Já tá na área com a gente. Um abraço pra você, Rodrigão. Seja bem-vindo. Não dá. Poder beijar no teu corpo todo, vendo prazer no teu olhar, sentir teu quando você quiser forte, quando pop! A gente começa a se amar. Viver sem teu amor. E aí, meu amor? Não dá, não sei, não dá. E pelo nosso amor? Pelo nosso amor. Nada é mais bonito. Top Saudade. Do que amar você. Pelo nosso amor vou até o infinito. Nada é mais bonito do que amar você. Hoje eu vou sair por aí e o primeiro bar que eu encontrar vou beber pra esquecer aquela safada que acabou comigo. Olha, se tu levou teu chifre de bruxa pro pop saudade, meu irmão. Que aqui é só alegria, só curtição. Hoje eu vou sair sem rumo certo. Se encontrar um bar aberto, vou beber até cair. E aí? Tudo que eu planejei deu errado. Ainda fui abandonado pela ingrata daquela mulher. Será que todas são iguais? Daqui abraçar com carinho na flor. Ela juntamente com o empresário Rodrigo tá na área. Um abraço pra você, Aninha. Beijo do maestro. Me apaixonei pela pessoa errada. Eu vou beber pra esquecer esta safada. Bem-vindos, família, ao baile do maestro Neto Saudade. Só tá começando aqui no solo aberto. Hoje eu vou sair sem rumo certo. Se encontrar um bar aberto, vou beber até cair. Tudo que eu planejei deu errado. Ainda fui abandonado pela ingrata daquela mulher. Será que todas são iguais? Vivem passando a gente pra trás. Vai tocando, maestro! Me apaixonei pela pessoa errada. Eu vou beber pra esquecer esta safada. Top Saudade. Como é que é? You just know that I love you every time. You just live in my dreams. Isso daqui é abraçar nossa grande amiga Lúcia. Está aqui na área com a gente também. Um abraço pra ela. Bora, Lúcia. Seja bem-vinda, menina. You never care just about me. Top Saudade. But I'll be saying I need you, baby, I love you anyway. Je vais te voir, vous avez blessé mon cœur. Je t'aime, I love you, baby. Que l'air est plus de là. Je suis amoureuse, mais je ne sais pas. se vou ler o amor. Que abraçar com carinho o DJ Rodrigo e o Ganso aí de Santa Bárbara estão na área com a gente. Um abraço aqui do maestro do pop, DJ Neto. Serão os seus. Diga-me, Getena, e logo se você me ama. Vai me abandonar, meu irmão. Não acredito. CD. Não entendo o que aconteceu. Nunca mais você aqui apareceu. Pra onde? Não sei onde. Sumiu, desapareceu. E eu? Fiquei só. Parceiro Assis Produções, já gravando tudo ao vivo aqui, ó. Solar aberto. Assis Produções. E eu? Fiquei só, como dói. No meu peito dói. Sempre te amei demais. Até quando esse louco amor vai ter mais atenção? Dona Flor. Quando eu vou ter que esperar. Beijo pra você, amor. Pra não mais sofrer. Até quando esse louco amor vai ter mais atenção? Até quando eu vou ter que esperar você? Pra não mais sofrer. DJ Neto Saudade, o maestro do pop. Pra cima, meu DJ. Deixa comigo que eu detono aqui no pop! Não entendo o que aconteceu. Nunca mais você aqui apareceu. Deixa eu só abraçar aqui as minhas pompetes. Estão aqui com a gente também. Um abraço pra elas. Hoje invadindo aqui o solar. Amanhã tem Calamaçu, hein? Meu peito dói, meu peito dói. Sempre te amei demais. Até quando esse louco amor? Mais atenção. Até quando eu vou ter que esperar você? Pra não mais sofrer. Até quando esse louco amor vai ter? Mais atenção. Até quando eu vou ter que esperar você? Pra não mais sofrer. Pra não mais sofrer. Se ainda quiser, eu vou olhar a lua no céu e dizer que estou apaixonada, eu estou gamada. E as estrelas? As estrelas iluminam o céu e eu vou te iluminar. Vou gritar pelo teu nome ao vento, mas em pensamento. E aí? Se você vem, se você vem, ah, eu vou te amar. Mas se não vem, vou morrer de paixão, de paixão. Sou como o sol a queimar. Sou como a lua a brilhar. Eu sou o mar, mas não quero me afogar, me afogar. Bora que a nossa família pop vai chegando junto hoje aqui pra recordar, pra curtir essa sexta-feira gostosa, aqui ao ladinho do Pop Saudade. A família Pop invadindo o solar aberto. Se você ainda quiser, eu vou olhar a lua no céu e dizer que estou apaixonada. Eu estou eu tão sozinho esperando, meu bem, que não vem. DJ Neto Saudade. Que não vem. Bora, meu pop! Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Bora, meu empresário Rodrigo! Tô por tua conta hoje, maninho! Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. Bora que eu já vou beber! Que vou beber fingindo que ela já está aqui. Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Eu tenho muito medo de chorar. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Que não vem. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. Que vou beber fingindo que ela já está aqui. Com você foi um sonho bom. Bora, Alexandre! A gente... O homem da testada da Campina até na área. Do princípio. Já aqui com o Maestro curtindo. A Sexta Nobre do Solar. Eu beijei você. Sexta Nobre aqui no Solar. Eu lhe abracei. Você suspirou e se entregou pra mim. Bem. Tudo se esvaiu. O maestro. Quando eu acordei e não lhe encontrei, e triste eu então fiquei. E a saudade é pop. A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. O meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você. Volte, por favor. O DJ Neto Saudade chegou, família. E o bagulho dois. Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco, carinho. E olha como é que eu estou, meu irmão. Carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer pilu-pilu, por favor. Abraçar o carinho, agradecer também o gerente Magrão do meu Videira. Meu padrinho Videira tá na área. Alô, Videira! É fantasma, meu. Deixa eu te amar só um pouquinho. E se a cama quebrar, meu irmão? Se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. E aí? Miau, miau, miau, miau, não atrapalhe agora. Miau, miau, miau, miau, gatos namorando em meu quintal. Maestro, quero viver contigo sempre e te amar. E hoje eu quero, meu irmão. Quero você pra mim. Só no caqueado, vai. DJ Neto Saudade. Eu preciso dos teus carinhos, eu preciso te amar. Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você pra mim. Uma pra recordar, meu irmão. Vamos lá. Não vale a pena amar do jeito que eu amei. Não vale a pena me entregar sem ser amado. Tudo que eu quis foi ter você em mim. O meu coração foi seu abrigo. Mas eu te confesso que não fui feliz. Ei, Maria. Eu não fui amado como eu sempre quis. E se não for o Pop? Não vale a pena, não vale a pena. Não, não, não, não, não. O seu beijo doce me envenena. Não vale a pena, não vale a pena. Não, não, não, não, não. O seu beijo doce me envenena. Ser amado. Tudo que eu quis foi ter você em mim. O meu coração foi seu abrigo. Mas eu te confesso que não fui feliz. Eu não fui amado como eu sempre quis. Não vale a pena, não vale a pena. Não, não, não, não, não. O seu beijo doce me envenena. E se não for o maestro do Pop? Não vale a pena, não vale a pena. Olha que vai chegar mais uma pra ficar no CD. Não, o seu beijo doce me envenena. meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou e ela mais linda ficou. Olha que o povo vai chegando, meu irmão. Tão doce, tão bela, pra ser meu amor. A gente, sem dúvida, já vai agradecendo a todas as pessoas que vão chegando junto de uma forma carinhosa pra curtir o Pop Saudade. Hoje aqui, Solar Aberto, é a Sexta Nobre. Ela casou porque de tudo ele tem carro, casa e dinheiro. E ela quer bem, não casou comigo. Eu nada tenho, não casou comigo, porque eu nada tenho. Olha, meus olhos tristes, não me deixa aqui, meu bem. Falta de você, sem você não sou ninguém. Pense, não me abandone. Sou capaz de enlouquecer. Olha aqui, eu! Eu não vivo sem você, pois eu sei que vou sofrer. Sem você não existo. Pop. Sou pobre sonhador, sem pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, saudade. Saudade. Largue tudo e vem pra mim, pra viver até o fim. E aí, meu amor? A minha vida. Daqui abraçar minhas popetes. Elas sempre no apoio do Pop Saudades. E a gente só vai agradecendo o carinho delas. Estão sempre nessa empreitada aqui, junto com os DJs. O trio da humildade do Pop Saudades. Que chega e faz acontecer, hein? DJ Neto, Paulinho Boy e o Pretinho Dalton. Sem você não existo. Sou um pobre sonhador, sem carinho e sem amor. Pop! Pop Saudade. Pop Saudade. Chegou o hino! Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo.

Agora, agora. Aqui, o Pop Saudade. Viver um grande amor. Sou seu amigo. Eu sou o seu cantor. Seu poeta amador. Seu compositor. Do seu corpo escultor. Seu surfista, seu mesmo. Olha, Paulão, tu não vem mais, meu irmão de rocha. Se você pretende. Seu objeto, desculpa a dor. Sou seu sexo, seu incesto. Seu filho, sou seu criador. Sou Adão, serpente, o transformador. Sou o eremita, o mago. Eu vago como um predador. Pop! Sou o centro do seu prazer. Apenas o seu trovador, apenas um outro cantor. Ah. Fazendo as mensagens para os DJs. Basta você olhar no meu olhar. Pop! Vê que eu estou louca pra dançar. Só pra ficar no CD. Basta você querer, eu também quero. E essa noite é feita pra nós dois. Pra recordar. Eu estou muito afim, você também está. Estou aqui, você está. Então me chama logo pra dançar. Tem que abraçar a Lúcia. Bora, Lúcia! Quero ficar com você. Agora o meu coração me diz que não. DJ Rodrigo Show Ganso, toda a galera de Santa Bárbara, um abraço aqui do maestro. Me abraça logo de uma vez. Não quero mais ficar só. Pop Saudade. Pop, pop, pop! Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor. O parceiro James tá na área. Posso falar. E aí, James? Tudo que eu quero. Toda a galera aí do grupo líder. Meus parceiros de trabalho estão chegando junto aí, ó. Eu não me vejo mais me entregando a outra. O maestro. Você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. Bora, meu empresário Rodrigo. Você feriu meus sentimentos. Ele anda fora comigo. A galera do Siqueirão tá na área. Sei, outro amor vou encontrar. Outro amor. Outro amor. Maestro do Pop. Pop! Dá-lhe Pop! Pra se falar de amor, tem que se amar. Bora, minhas papetes, todas apaixonadas aí, ó. E posso falar. Um beijo do maestro. Tudo que eu quero é me refazer. O homem do atestado tá na área. Eu não me vejo. Doido pra curar essa carência aí, ó. Entregando a outro alguém. Você feriu meus sentimentos. Mentira.

você não quer. Não sei porque você mudou. E o seu olhar nada é. Te abraçar com muito carinho toda a família aí do grupo Líder. Um abraço aqui do maestro do pop. A minha galera de trabalho aí chegando junto. Pra prestigiar o trabalho do maestro aí. Não sei que eu vou lutar pra te reconquistar. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. Pop. Banda Doce Desejo. Me traiu no meu jeito de amar. O maior avanço tecnológico da saudade está diante de você. Novo Pop Saudade. Agora em formato 3D. Eu passo a Bora esquentar! Só pra picar no CD. Pra dar uma esquentada no baile do maestro. Agora que toda a torcida do Flamengo bebendo. Desde o último final de semana, foi campeão duas vezes. E o bagulho tá doido, meu irmão. Com o carinho, meu parceiro Rodrigo Caçafarra tá na área. E aí, Rodrigão? Olha o Júnior Farrista chegando agora. Bora, DJ Rodrigo, chão não dá mole, meu irmão. Bem-vindos, família, ao baile do Maestro Neto Saudade. O parceiro sonha, é da equipe Pega Fé do Curiota na área.